Obrigado, Senhor, porque Tu estás restaurando a Tua igreja. Estás restaurando o nosso amor, nosso relacionamento contigo. Estás restaurando o amor dos irmãos uns com os outros, Senhor. E nós podemos nos reunir aqui em Teu nome para Te bendizer, para nos alegrarmos em Ti. E pedimos, Senhor, que Tu estejas reunindo o Teu povo, reunindo a Tua igreja, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões que nos separam como igreja, Senhor. Oh, aleluia! Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cantinho em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido Tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de dolor, pues Tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido Tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de dolor, pues Tu gloria ha llenado este lugar. Pues Tu gloria ha llenado este lugar. Pues Tu gloria ha llenado este lugar. Together in English now. In this place.